Em meio ao deserto, com os pés feridos e a alma grita, onde tu estás? Entre a fé e o medo, coração dividido, sedento por um manancial. Escuto a tua voz ao longe a me dizer: meu filho, a minha graça é o que te faz vencer. Levante a cabeça, não desista agora. Deserto só faz parte da sua escola. Não pense que esqueci do que te prometi. Aprenda, sou o Deus fiel para cumprir. Espere sua vez chegar. Não desanimes, vou cumprir tudo que falei e as respostas que eu te dei ali. Dos teus medos vou além, tenho planos pra você. Neles estão escritos campeão, herói da fé. Cabeça, não desista agora. Deserto só faz parte da sua escola. Não pense que esqueci do que te prometi. Aprenda, sou o Deus fiel para cumprir. Espere sua vez chegar. Não desanimes, vou cumprir tudo que falei e as respostas que medos vou além. Tenho planos pra você. Neles estão escritos campeão, herói da fé. Colecionador de vitórias. No caminho eu te guardarei. Vem ao que vier comigo. Força te faltar pra chegar do outro lado, te carregarei em meu colo. Só espere sua vez chegar. Não desanimes, vou cumprir tudo que falei e as respostas que eu te dei ali.